Luz jubilosa da Santa Glória do Pai imortal celeste, santo, bem-aventurado Jesus Cristo, chegados ao pôr do sol, contemplamos a luz vespertina e louvamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Tu és digno eternamente de louvor por vozes puras, ó Filho de Deus, ó doador da vida e todo o universo.